Oi, galera. Tudo bem? Igreja cheia. Eu estava sentadinha de costas, não estava tão cheia assim. A gente já treme meio na base quando está vazio, né? Amém. É bom estar aqui falando com vocês. Sempre que eu tenho a oportunidade de trazer alguma palavra, eu fico muito, realmente contente de compartilhar com vocês. Hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu gosto muito de testemunhar das coisas que Deus faz na minha vida, sabe? Porque Deus, Ele é muito bom para mim. E é uma coisa que é difícil guardar só para mim as coisas que Ele faz. E eu tenho vontade de sair e falar para o mundo inteiro. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar assim para umas 150 pessoas ao mesmo tempo, nossa, eu morro de alegria. E eu não achei o meu telefone. Alguém encontrou um telefone aqui na igreja semana passada? Um celular? Não pode mentir, Deus está vendo, hein? Ninguém? É um Samsung, você achou? Ah. Olha lá, hein? É, alguém poderia dizer para os irmãos que queriam saber onde é que está o nosso pastor? Nosso pastor está em São Paulo. Em qual cidade? Nosso pastor está no Steiger, que é uma escola de missões em São Paulo. Está ministrando lá. Amém, irmãos? Beleza? Então, tá bom. É, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a importância do testemunho. Não porque vocês não sabem, mas porque a gente sempre precisa relembrar essas preciosidades. É, lá em João 4, se você quiser abrir comigo, porque hoje eu não trouxe data show e mil imagens e tal. Você abre lá em João, capítulo 4, que é uma passagem bem conhecida de todos nós. Que é da mulher samaritana. Vocês se lembram? Que Jesus, ele queria beber água, e ele pediu para uma mulher e tal. E ela era samaritana. E os judeus já não falavam com mulher de dia. Uma mulher estranha, quem dirá uma mulher samaritana. E essa mulher, ela, apesar de tudo que tinha em Samaria, rolava lá, de sincretismo religioso, né, porque, historicamente, se você lê lá, começa lá em... Morre o rei Davi, entra Salomão, e a sucessão de reis vai dando vazão para a entrada de outros deuses, Baal, a deusa Será, e muita coisa acontece, né, para esse povo de Israel e tal, e em Samaria que vira esse centro de caos, de sincretismo religioso, onde outros deuses são adorados além do único Deus, que é o Deus de Israel. Então, essa mulher, apesar de tudo isso, ela sabia que havia uma promessa de que o Messias voltaria. E ela se reconhecia como pecadora e que precisava desse Messias que ia salvar todo mundo. Então, Jesus conversa um pouco com ela, ele oferece a vida eterna, porque ele diz que ele tinha uma água para oferecer, que quem bebesse dessa água do seu ventre jorrariam rios de águas vivas. Né? Que maravilha, ela teve essa mensagem anunciada. E ele falou sobre a vida dela e tal. Então, desse contato que ela teve com Jesus, ela viu, puxa, o cara, como que ele sabe, né, que eu já tive 5 maridos e que esse que eu tenho não é meu? Nossa, isso é tão incrível. Só um... Será que... Poxa, e para ela, ele falou claramente que ele era o Messias. E desse contato que ela teve, ela saiu para a cidade e contou para todo mundo. Quer ver, ó? Ela voltou para a cidade. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, onde ela estava tirando água. Voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? E muitas pessoas, por causa desse testemunho que ela foi dar, ela disse, olha, ele disse tudo o que eu tenho feito, eu tive um contato com esse cara. Esse cara, ele é diferente. Ela foi e testemunhou. E por causa que ela testemunhou, o que aconteceu? Ali no versículo 20, no versículo 30. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Então, ela despertou a curiosidade em outras pessoas para conhecer quem era esse Jesus de que ela tanto estava falando ali, de certo, euforicamente. E aí, a galera começou a chegar até Jesus. E aí, no 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, vocês veem, ela foi, testemunhou sobre o contato que ela teve com Jesus, e muitos creram em Jesus só por causa disso. Só por causa disso, muitos já creram. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Então, o seu testemunho, você pode achar que não tem importância. Você pode achar que é uma coisa pequena. Você pode achar que, eu tinha perdido minha carteira e, de repente, alguém me ligou e me devolveu minha carteira com todo o dinheiro que tinha dentro. Você acha que isso é pequeno? Não é pequeno. É um testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Nenhum testemunho é pequeno. E todo testemunho pode levar uma pessoa a crer em Jesus Cristo. Então, igreja, meu apelo a vocês, antes de mais nada, antes de a gente começar, é que vocês testemunhem. Que vocês não fiquem envergonhados, que vocês deixem a vergonha de lado e testemunhem mesmo. Testemunhem sempre para os seus amigos, para nós, irmãos, porque a nossa fé, ela sempre, pelo menos quando eu escuto o testemunho do irmão, a minha fé, ela, sabe, ela cresce. O meu espírito se alegra em Deus, pelo que acontece na vida de vocês também. Então, com o testemunho, a gente também encoraja uns aos outros a continuar. Tipo assim, pode ser que um irmão que está aqui não tem sentido Deus com ele, mas não é porque Deus não está com ele. Deus está, mas é um momento. Mas ele vê que Deus está agindo na vida dos outros irmãos e dentro da igreja onde ele está. Então, ele fala, não, Deus está nesse lugar, Deus não nos abandonou. Eu estou passando por esse momento difícil, mas eu estou passando. Uma hora ele acaba. Porque tudo acaba na vida, até os momentos difíceis, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço por cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, Senhor. Eu quero te pedir, Deus eterno, que o Senhor glorifique o teu santo nome através da minha vida, Senhor, através do meu testemunho. O Senhor bem sabe o desejo grande no meu coração que eu tinha mesmo antes de tudo isso que eu vou dizer aqui se realizar. Eu sabia que quando o Senhor fizesse isso, eu ia correr para cá e ia contar para todo mundo. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, falando de quanto o Senhor é bom para mim. Eu te agradeço pela oportunidade de lembrar os irmãos que o Senhor ama eles, porque eu não sou a única amada nesse lugar, Senhor. O Senhor me ama. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor me ama. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor ama cada um que está aqui. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor quer que cada um que está aqui se achegue à sua presença, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer que as nossas vidas sejam suas, o Senhor quer estar perto de nós. Que companhia, Senhor, é melhor do que a sua? Eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida. Eu te peço que toda a mente, todo o coração nesse lugar, Senhor, estejam cativos a Ti. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha agir em cada coração, para que cada um que está aqui possa se identificar. Cada um aqui vive uma situação diferente da minha, certamente. São diversas pessoas e uma diversidade de situações, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode nos identificar, todos nós. Porque o mesmo Jesus que age na minha vida, age na vida dos irmãos. Que o Senhor possa trazer, Senhor, esperança para aqueles irmãos que estão desanimados, para os irmãos que estão cansados, para os irmãos que estão doentes. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre essa igreja nessa noite, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Venha com a tua salvação, venha com a tua cura, Senhor, com o teu poder. Atue no nosso meio, Senhor, nós precisamos de ti. É por isso que nós viemos aqui, Senhor, porque nós precisamos de ti desesperadamente, Senhor. Faça com que esse dia, Senhor, seja um dia especial, um dia em que o Senhor falou conosco, todo dia em que o Senhor fala conosco é especial. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu sempre gosto de dar um tema para as minhas pregações, foi difícil dessa vez. É difícil falar sobre si mesmo, né? Mas o tema desse testemunho / pregação é sobrevivendo ao caos. Não vou nem perguntar quantos aqui já passaram por um caos. Quantos aqui passaram por vários caos, né? Quanto mais tempo a gente vive, mais caos a gente enfrenta. Mas eu queria fazer uma pergunta muito séria para todos vocês, queria que vocês refletissem mesmo assim, por um momento. O que você mais preza na sua vida? Depois de Deus. Depois de Deus. Se é Deus em primeiro lugar, amém. Se não é, tem que repensar e colocar Deus no topinho da lista. Mas depois de Deus, o que você mais preza? Eu vou dizer para vocês o que eu mais prezo depois de Deus na minha vida. É a minha mente. Porque da minha mente depende a minha profissão. Eu sou professora. Da minha mente depende o meu equilíbrio, né? Quando você está meio abilolado, você não consegue caminhar reto na vida, você fica meio bebum, né? O meu ministério, porque o meu dom ministerial é de mestre, como que pode um mestre com a mente meio, né? E a maior parte das coisas que eu gosto de fazer depende da minha mente. Eu amo ler, por exemplo, né? Eu amo aprender, eu amo pesquisar, eu amo analisar as situações, as pessoas. Eu gosto de me relacionar com pessoas. Então, a minha mente é algo realmente precioso para mim. O que é precioso para você? E eu vou contar para vocês, meus irmãos, que no ano de 2013, a área que eu mais prezo na minha vida depois de Deus foi tocada. Ui. O que aconteceu com você, Marina? No finalzinho de 2012, bom, eu comecei em 2011 a fazer uma pós-graduação, me formei em geografia, eu estava fazendo mestrado, uma pós-graduação. E quando eu estava passando por uma etapa difícil de qualificação e tal, que, nossa, como eu pedi oração para o pessoal de quarta-feira aqui, porque eu estava com medo mesmo. E tanto medo que eu cheguei a ter um ataque de ansiedade, o primeiro que eu tive foi antes dessa qualificação. E daí vocês lembram no começo do ano passado, quando o Pipe ele começou a ter problema com síndrome do pânico? Quem se lembra? Realmente eu fiquei muito preocupada naquela época. Fiquei muito preocupada com o que estava acontecendo com o Pipe, com a Kátia. Poxa, eu vim aqui e perguntava, mas Pipe, o que está acontecendo? O que é isso? Que parada é essa de síndrome do pânico que está acontecendo? E eu estava muito preocupada com a saúde dele. Só que, de repente, sim, logo em seguida, o Pipe estava passando por aquele momento difícil, e ele estava saindo daquele momento, e eu acabei passando pela mesma coisa. Daí, dia 6 de março de 2013, eu tive uma das piores experiências que alguém pode ter, e que eu não desejo para nenhum de vocês, mas se alguém aqui já teve, vai se identificar, que é um ataque de pânico. Alguém que já teve um ataque de pânico? Se você teve, você sabe que... Sabe aquela mulher que disse que foi 15 vezes para o inferno e voltou? Vocês viram? Eu acho que ela teve 15 ataques de pânico. Ela achou que foi para o inferno, mas não. Ela estava tendo ataque de pânico. Porque é ir para o inferno e voltar. É horrível. Você perdeu o controle sobre a tua mente, você não conseguir pensar, você só conseguir gritar feito uma maluca, não consegue parar de chorar feito uma doida, se debater, se arrastar nas paredes, pinel. Horrível, horrível. Daí o que a Marina fez? Bom, já tinha conversado com o Pipe, já sabia o que ele tinha feito, então eu já segui. Semana seguinte, eu já estava no psiquiatra. No outro dia, minha mãe já ligou, já conseguiu marcar para mim. Só que ele começou a me dar um monte de remédio e nada funcionava. Para epilepsia, eu falava, calma, doutor, não estou tendo convulsão no chão. E remédio, remédio. Gente, vocês não têm ideia de quanto remédio eu experimentei até conseguir diagnosticar. E aí eu fui para Joinville, lá onde mora o meu pai, e ele me levou num médico da família. E aí esse médico da família falou uma coisa que me chocou bastante. Ele disse assim, olha, Marina, se o teu quadro evoluísse mais um pouco, o teu caso seria de internamento. Consegue se imaginar nessa situação? De repente você pira, e você está a um passo de ser internado num hospital psiquiátrico para a sua própria saúde. Né? Porque, quando você perde o controle, quem sabe o que, que você pode fazer? Atentar até contra a sua própria vida, às vezes. Eu já conheci pessoas assim que tentaram se suicidar e foram encontradas com a corda pendurada no pescoço e pergunta para ela, por que, que você fez isso? Fala, eu nem me lembro de ter feito. Então, é uma coisa perigosa. E ele falou isso para mim. E aí eu comecei a tomar uns remedinhos. Vocês já ouviram falar muito de um deles aqui, que é o Rivotril? É, já ouviram falar de um boato de um pastor Rivotril aí? Então, comecei a tomar Rivotril, comecei a tomar Lexotan, Diazepam, que são remédios da mesma família, que são ansiolíticos. Só que qual o problema disso? A Marina começou a ficar lá tendo ataque, porque eu não tive um ataque de pânico. Eu contei para vocês a data do primeiro. Mas eu tive o primeiro e eu tive ataque de pânico todos os dias, todos os dias, todos os dias, por cerca de um mês e meio. Então, se aquela mulher foi 15 vezes para o inferno, eu fui umas 45. Realmente, eles não me querem por lá. E, de repente, aquela garota que não aceitava nem tomar remédio para dor, se não fosse realmente muito necessário, minha mãe tinha que quase enfiar a goela abaixo, abrir minha boca e pingar de pirona lá, a força em mim, ela estava andando com uma sacola de remédio debaixo do braço, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, a vida da Marina, ela já estava uma correria danada, porque, quando se faz uma pós-graduação, é muita pressão. Você tem prazo, prazo, prazo, prazo, prazo, prazo. Você que está fazendo faculdade, você sabe que já é um inferno. Prazo, prazo, prazo, prazo. Só quando você faz uma pós-graduação, um mestrado, que é só 2 anos para você desenvolver uma pesquisa, esses prazos começam a ser prazo, prazo, prazo, prazo, prazo. Tua agenda ela está cheia de vermelhinho. Um prazo atrás do outro. Muita leitura, muito estudo, muito não sei o quê. E já estava difícil a caminhada. Né? Mas daí eu pirar de vez tornou a minha vida um verdadeiro caos. Como que virou a vida da Marina? Ataque de pânico muito frequente. E eu fiquei tendo todo dia por um mês e meio, mas eu fiquei tendo com muita frequência por cerca de 6 meses. O meu mestrado estava em fase de conclusão. Só que tem um detalhe que eu vou contar para vocês. Quando você toma Rivotril, o Rivotril, ele faz assim, ele entra na sua vida e torna você e a sua memória inimigos. Você não se lembra mais de nada. Você não se lembra das coisas. Você não consegue associar a sua memória aos processos que você está vivendo. É horrível. Minha memória é memória de elefante, gente. Eu lembro de coisas de quando eu tinha um ano. E, de repente, eu fico assim, eu não me lembro, não me lembro, não me lembro. A palavra mais frequente é não sei, não lembro, não sei, não sei. Tipo o Amy Winehouse, assim, quando eu estava no fim da linha, não sei, não sei. Sabe? Então, era um tal de não sei. Não sei, não lembro, não lembro. Para quem estuda, como que pode isso? Não lembro, não lembro. Não lembro. O que você pesquisa, Maria? Não lembro. Poxa, mas você está 2 anos trabalhando nisso. Pois é, mas eu se esqueci, eu se perdi. Né? E eu trabalho com movimentos sociais também. E o movimento com o qual eu trabalho é lá na Ilha dos Peragui, que é o Movimento dos Pescadores Artesanais do Paraná. E, para ir lá, eu tenho que ir até Paranaguá, viajar até Paranaguá e pegar um barco que é 2 horas e meia até a ilha. Eu já não conseguia andar mais nem sozinha na rua. Quando eu andava de ônibus, eu ficava o tempo todo olhando para ver qual ia ser o momento que eu ia morrer. Imagine se eu entrasse dentro de um barco. Impossível. Então, arruinou minha pesquisa, sim, essa doença, um caos. O meu trabalho com os movimentos. Eu comecei a ter uma falta de controle sobre as minhas emoções. Muita raiva. Pensa numa pessoa raivosa. Rosnando. Era eu. Estava bem, daqui a pouco, mostrar os dentes, assim, que nem meu cachorro faz para mim. É, eu estou rindo agora porque passou, porque não foi fácil. Pergunta para o meu esposo, amor. Foi fácil? Não foi, foi. Ele teve que me aturar. Né? Isso afetou o meu relacionamento com as pessoas, porque era assim, olha, minha mãe falava, olha, Marina, os seus avós querem vir aqui em casa. Diga que a gente não está. Fale que a gente morreu. Fale que a gente viajou. Meus avós, meus tios, quem fosse. Não estou. Não estou aqui para ninguém. Eu estou offline. Não quero, não quero, não quero. Porque eu não conseguia receber visita. Era insuportável para mim. Então, às vezes, você não entende por que tem certas pessoas que se isolam do mundo e não querem mais contato. É um problema que ela está passando, psicológico terrível, que realmente torna insuportável uma visita. Eu sei o que é isso hoje. Então, como eu disse para vocês, eu não conseguia nem andar na rua sozinha. Eu fiquei muitos, muitos meses só em casa. Eu vinha na igreja, mas ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Eu contei alguma coisa para o Pipe. Mas eu pensei, poxa, o Pipe já está sobrecarregado de problema, não precisa mais um meu. Mas, nesse meio desse caos que eu estou contando para vocês, o meu maior medo era de realmente perder a minha sanidade, dela ir embora e nunca mais voltar. O medo que eu tive de ficar louca, mesmo, foi muito grande. Porque eu fiquei andando naquela corda bamba, assim, tentando não cair para o lado da loucura. Se for cair, que seja para o lado da sanidade. Foi muito difícil. Mas, Marina, como você chegou a esse ponto, de um dia para o outro? E aí que eu gostaria que você se identificasse, porque falar algo que é sobre mim, mas é sobre você. As mulheres escutaram, vocês tiveram curiosidade para escutar as pregações que o Pipe fez para os homens no Congresso de Homens? Sim, sim. Eu tive. No outro dia já fui lá escutar. Tinha que rolar um congresso de mulheres aqui também, né? E o Pipe disse nesse congresso de homens que estavam aqui também devem se lembrar, que existem 5 áreas na vida que a gente tem que administrar. E eu vou citar elas por prioridade. A primeira área é a vida com Deus. A segunda área é a família. A terceira é o trabalho. A quarta é o ministério. E a quinta é a vida pessoal. E no cotidiano, essas áreas caminham juntas. Você tem que administrar todas elas, todo dia. Mas não tipo assim, nessa ordem. Vida com Deus, família, trabalho, ministério. Porque às vezes o seu trabalho começa às 4 da manhã. E depois que você vai ter tempo para orar... E depois, mas todas essas áreas elas têm que ser sanadas. Você tem que dar um checklist ali, ok, ok, ok, e ticando todas. Você não pode deixar sua família na mão, você não pode abandonar sua vida com Deus, o seu trabalho, né? Você não quer passar fome, então, né? Ministério também não, porque essa obra precisa de mãos que trabalhem nela. E da sua vida pessoal também não. Vou falar um exemplo aqui, e talvez alguém se identifique, porque é um caso muito comum. Eu vejo bastante assim, pessoas que começam a se dedicar bastante ao trabalho ou à vida profissional. Vai lá, trabalha, trabalha, trabalha, porque eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, eu quero ter minhas coisinhas, afinal, também sou filho de Deus, tal, e começa e luta, e vai lá, e trabalha, e trabalha. Já não basta trabalhar 8 horas, quer trabalhar 12 horas, não sei o quê. Primeira área que vai para a fita, qual é? A vida com Deus é a primeira que vai para a fita. O cara já não quer, já não ora mais. É que não dá tempo, Deus. Deus entende. Não, Deus não entende. Deus não entende. Você que não entende, se você está fazendo isso. Vida com Deus é a primeira que vai para a fita. Já não quer orar, já não consegue, ou já está cansado demais para ter tempo para Deus. Segunda área que vai para a fita é a família. Já não dá mais atenção para a esposa. O filho, você já não sabe o que está acontecendo. Olha, pai, eu venci o campeonato na escola. Que campeonato? Já não dá mais atenção para a família. Ministério já abandonou, né? Porque o cara trabalha que nem um cavalo e não vai ficar trabalhando também na igreja. Será que alguém se identificou? Se você se identificou, glória a Deus, porque é um bom momento para você repensar. Ou se você se identificou com outras áreas, gente. Estudo. Você está se dedicando aos estudos? Nossa, amém. Nossa, glória a Deus. Um beijo na tua bochecha. Você está se dedicando? Amém. Isso, tem que ser inteligente. Mas quanto você está se dedicando aos estudos? Tudo tem limites, tem que ter um equilíbrio. A palavra de Deus chama a gente ao equilíbrio. Isso, nesse caos, acho que foi o que eu mais aprendi, é isso. Marina, você precisa ter equilíbrio. O que aconteceu comigo agora, eu contando? Eu não deixei a minha vida com Deus. Eu não abandonei a família também, não. Meu trabalho também, não. O meu ministério também, não. Eu estava aqui cantando, eu estava aqui pregando, eu estava fazendo as coisas. O que eu abandonei? E agora, se você se identificar, preste muita atenção, porque isso é importante. O que eu abandonei? Eu me abandonei. Eu estava estudando e estava estudando muito. Eu queria me dedicar a Deus. Eu queria, sabe, me dedicar à minha família, porque as pessoas que entram numa pós-graduação geralmente vão ali e escrevem, né, naquela parte de agradecimentos e tudo mais. Poxa, desculpe pelas minhas ausências. E eu não queria ser mais uma que ia me desculpar pelas ausências. E se a minha avó, que já tem idade, morresse enquanto eu estivesse fazendo meu mestrado? Eu ia chegar no caixão diante dela morta e dizer: desculpe, vó, pela minha ausência? Não. Eu queria estar presente na vida da minha família. E eu estive. O meu trabalho, me dediquei ao trabalho, às vezes tinha que me virar em mil. Mas estava lá, ministério também, porque eu acho que essa obra ela não pode parar. Não que eu seja uma pessoa absolutamente necessária, porque se eu sair da igreja hoje, eu creio que Deus vai levantar outro para pôr no meu lugar. Você crê? Mas eu quero ter o privilégio de estar aqui servindo a Deus. Para mim é um privilégio, eu entendo como privilégio, eu quero participar disso. Eu quero. Só que daí, no meio dessa toda correria, o que eu abandonei? Eu mesma. Como que eu me abandonei? Eu não me permiti sofrer por vários entes queridos que morreram da minha família. Porque morreram pessoas, morreu uma tia que era tão próxima, tão próxima, tão próxima, ela ligava todo dia para a minha casa. Falava todo dia comigo e com a minha mãe. E ela foi embora. E a minha família sofreu tanto, assim, todo mundo, um sofrimento generalizado e caótico, que eu falei: não, eu tenho que aguentar firme. Não pode todo mundo ficar sofrendo assim. Parabéns para você nessa data querida, né? Faz isso. Se você faz isso, vai vendo. Daqui a pouco você é Marina, substitua o teu nome aqui e começa a contar o testemunho de novo. O meu pai de criação faleceu também, um ano depois. E foi assim, ele me criou por 20 anos. Então, era meu pai. E foi um sofrimento muito horrível na minha casa, minha mãe ter perdido ele. Foi terrível. Você ficar viúvo, quem já passou essa experiência. Eu espero... Olha, gente, a viuvez é um estado muito triste. Eu oro a Deus que, quando eu estiver bem velhinha, meu marido estiver bem velhinho, nós dois morramos juntinho na mesma hora. Em nome de Jesus. Amém? Ouviu o Senhor? Amém. Amém de todo mundo. Quando a gente estiver bem velhinho, a igreja já ligou aqui na terra comigo. Eu não quero enviuvar e nem quero deixar meu marido viúvo. Ninguém merece esse tipo de sofrimento. E a minha mãe estava sofrendo isso. Eu pensei, não, eu vou aguentar firme. Minha mãe precisa de mim. Ela realmente precisava de mim. Mas, parabéns para você nessa data querida de novo. Porque daí é tipo um baú. Sabe aquela profundeza que existe dentro de você? Aquele baúzinho? Aquela caixa preta? Que você vai lá e vai colocando todas as coisas, enfiando lá o que você quer esquecer. Você quer arrancar da sua cabeça. Não sei se você é assim, mas a Marina é assim. As coisas que não são úteis, sentimentos inúteis, sentimentos que atrapalham, a Marina simplesmente enfia numa caixa preta e segue em frente. É muito difícil. Na minha vida, assim, eu não lembro de ter ficado chorando pelos cantos por causa de algum menino. Não. É tipo, ah, meu filho, você não quer? Eu lamento por você. Você perdeu uma pessoa maravilhosa, excelente para estar ao seu lado. Né? Então, o merecedor virá e veio. Meu marido é muito sortudo. E eu também, o que aconteceu? Então, eu suprimi problemas que eu deveria enfrentar. É um monstro que aparece na tua frente quando você perde alguém. Você tinha que enfrentar isso. É um momento difícil e você tem que chorar. Você tem que passar por aquela dor e sofrer aquela dor. Sofra a dor. Então, cada coisa vai se organizando no seu lugar lá no passado. As dores sofridas, fica lá. Você chorou, sofreu, beleza, guardou ali na prateleira do seu passado. Guardou. Mas, quando está na caixa preta, não foi para a prateleira do passado. Daí eu fui enchendo de coisa. O que mais aconteceu? Eu não me permiti ter uma vida social ou tempo para mim. Era assim, eu preciso estudar. Chegou um momento, assim, mais perto de eu, né, que eu preciso estudar. Amanda, minha prima, ligava para mim. Mali, vamos sair, não sei o quê. Não posso, tenho que estudar. Minha mãe, Fia, vamos sair com a mãe, não sei o quê. Não. Tem que estudar, você sabe que eu tenho que estudar, não sei o quê, pipipi, pipipi, é reunião, é estudo, é trabalho, não sei o quê, eu estou muito ocupada. Minha avó, filha, quer vir almoçar na casa da avó? Não, vó, tem que estudar. Tem que estudar. Vamos ter uma vida social? Tem que estudar. Ah, mas você não sai de casa? Claro que eu saio. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Né? Às vezes, quando eu estava no seminário, vou para o seminário. Para a igreja, vou para o seminário, eu trabalho, mas era tudo relacionado de alguma forma a um trabalho, ou alguma coisa que você tem que cumprir, algum dever, alguma tarefa. Então, eu não me permiti ter uma vida social. Nisso, eu me abandonei. Então, dois fatores que você tem que lembrar para a sua vida. Se você está passando por isso, é para você corrigir os seus erros. Se você não está passando, é para você vigiar, para você não cometer esses erros. Eu me abandonei, número um, não me permiti sofrer, não encarei problemas que eu deveria ter encarado. Número dois, eu não me permiti ter uma vida social, um tempo para mim. E número três, e se você está fazendo isso, vem aqui depois do culto, que eu estou de chinelo justamente para bater na sua bunda. Eu me negligenciei quando vários médicos clínicos gerais, quando eu ia no clínico, por uns 3 anos ou 4 a fio, assim. Eu ia no médico, eles diziam assim: Marina, você tem depressão. E eu não achava que era tão importante assim. Uma chinelada em você agora, se você acha que não é tão importante assim, se você tem depressão. Tá? Aí, eu tinha me abandonado. E, numa situação de muita pressão, que era a conclusão do meu mestrado, faltava menos de 6 meses para eu ter que enfrentar uma banca com 3 professores doutores, mostrando uma pesquisa que eu mesma tinha produzido. Uma coisa muito difícil para mim de se fazer naquele momento, considerando todo o estresse que eu estava sofrendo. Essa pressão toda foi o gatilho. Vocês que conversaram com o Pipe quando ele ficou doente ou estavam aqui, ouviram ele dizer que todo mundo tem um gatilho que dispara um problema assim. Meu gatilho foi a pressão, situação de muita pressão, que foi um gatilho que desencadeou a doença que eu tive, que agora eu vou dar nome e sobrenome, que é transtorno depressivo com sintomas somáticos. O que, que é isso? É uma depressão forte. E ela se manifesta. Geralmente a depressão ela é aquela coisa, né? De ah, não quero sair de casa, não quero. É uma tristeza constante que não tem um motivo. Você pergunta por que você está triste? Não sei, eu só estou. Só estou triste. Eu estou. Odeio o mundo inteiro. Por quê? Porque eles nasceram. Entendeu? Eles existem, eles olham para a minha cara, eles falam comigo, eles me ligam, eles me perseguem. Odeio essas pessoas. Então, é uma depressão forte que ela não se limita a isso. É uma depressão que ela vem com outros sintomas agregados. No meu caso, foram ataques de pânico e transtorno bipolar. E eu fiquei 7 meses... vivendo um verdadeiro inferno por causa disso. Mas eu vou contar também uma coisa boa que aconteceu no meio de tudo isso. Porque sofrer, porque a doença, assim, eu não posso dizer assim, olha, foi bom ficar doente. Não, não foi bom. Não foi legal. É bom porque hoje, bom, a doença não é nada boa. As lições que eu tirei desse momento em que eu vivi foram boas. Hoje eu sei o que é passar por uma depressão terrível. E se Deus trouxer uma pessoa com depressão para orientar, eu já sei o que dizer, eu já sei o que essa pessoa está passando, já consigo me pôr no lugar dela e fica melhor para eu ajudar. Eu tive contato com gente com fobia social e tal, e Deus me colocou em contato assim, com outros transtornos psicológicos assim. Mas vamos lá para a parte boa. Pouco antes de eu ficar doente, de verdade, né, porque eu estava doente e não sabia um pouco antes, eu tive 3 sonhos proféticos anunciando a chegada do meu esposo. Eu orava desde a minha conversão, me converti com 15 anos de idade, e desde que eu me converti, eu botava o meu joelhinho no chão e orava: Senhor, por favor, manda o meu esposo vir me buscar. E foi uma oração que eu repeti por 8 anos, cara. Sabe quando chega aquele momento em que você fala, Deus não está nem aí, Deus não vai responder. Eu vou ser uma celibatária forçada? Não creio. Sério? Sério? Não, Deus, não. Daí você tenta, às vezes, pela tua própria força, você vai tentar dar uma paquerada, dar uma piscada ali, outra ali. Um flerte e tal, né? Oh, gatinho, não sei o quê, filé. Né? Você fica com o olho esperto, você fica com o olho rápido, passando pelas mãos das pessoas, casado, casado, solteiro? Hã? Vocês riem, meninas, mas vocês sabem. Né? Casado, casado, solteiro? Meninos também, tá? A gente sabe o que, que rola, a gente entende os paranauê. Aí eu tive, Eu estava desacreditada. Eu falei, tá bom, Deus, tá bom. Vou morrer velha, sem filhos, sozinha. Tá feliz, Deus? Tá feliz, Senhor? Se o Senhor está feliz com eu morrendo sozinha, velha, triste, sem filhos, fazendo aquele drama para Deus, assim, triste, sem filhos, seca. Eu falava assim para Deus ter misericórdia de mim. Mas quando eu já tinha perdido totalmente a esperança, falei, vou parar de dar uma de palhaça aqui, porque Deus já me disse do céu, então eu vou ficar na minha, a partir de agora. Aí eu tive três sonhos que anunciavam a chegada do meu marido. Um deles eu sonhei, bom, era uma outra pessoa, mas sempre que Deus me dá um sonho profético, assim, ele mostra uma coisa, mas só para dizer o que vai acontecer, não mostrando o futuro, tipo a Marina vidente, não. Não venham aqui se consultar depois do culto, tá? Não sou vidente. Daí que eu vi uma pessoa, um homem, né, que me amava, chegava para mim, a gente se abraçava e a gente entrava um dentro do outro e o coração se tornava um e batia junto. Aí eu sonhava, que bune, né? Daí o outro sonho, eu sonhei que ele me levava para conhecer a família dele. E a mãe dele gostava muito de mim. O terceiro sonho foi um amigo dele falando. Falando, né? Que ele me amava. E daí o que aconteceu? Quando eu tive meu primeiro ataque de pânico, que foi dia 6 de março de 2013, eu ouvi Deus falar para mim, está próxima a hora de você se casar. E eu falei, what? Tipo, Deus, você não está vendo que agora eu preciso de uma chupeta, uma mamadeira e o colo da minha mãe? Né? Eu preciso de chupeta, mamadeira e o colo da minha mãe, eu não... Não quero marido. O que é um marido? Marido. Eu não posso dar atenção, não posso cuidar de um marido, eu preciso de cuidado. E eu vou contar para vocês que menos de 2 meses depois eu estava casada com aquele homem de sorte, Antônio José. Inclusive, os veículos, né? Conheci ele na casa da minha melhor amiga, né? Que está aí. Levante-se, minha melhor amiga, o Tiago, meu amigaço. Cadê eles? Levanta aí. Essa é a Eve. Conheci meu marido lá, quando eu fui visitar minha amiga Eve, que me arrancou de casa, porque eu estava super, assim, black. Back in black. Aí eu conheci meu marido. E me casei. Ah, Deus, você sonha, né? Ah, você está ali, sei lá, no seminário, na faculdade, na igreja. Aí você vê aquele coturninho de fogo, como vocês querem aqui, ou sandalinha de couro de fogo, para as ripongas, que nem eu. Né? E você sonha, conhece aquela pessoa, vocês trocam olhares, assim, e ficam apaixonados. Né? Daí fica amigo, daí não sei o quê. É isso que todo mundo imagina para si, né? Não que você vai estar na... Vai estar na lama e daí você vai encontrar o amor da sua vida ali no meio. E olha, foi uma testificação de que era mesmo o amor da minha vida, porque se o meu marido não me amasse o suficiente, ele não teria aturado tudo isso aqui, né? Porque o inferno que eu estava passando, eu tinha dois braços ali me segurando, do meu esposo. Tinha mais dois, da minha mãe, né? Então, meu marido foi macho mesmo. Para me aturar, às vezes, e também para se segurar, para não me descer a porrada. Porque tinha hora que eu ficava insuportável. Eu reconheço. Então, Deus me deu essa bênção, que foi a maior oração, a oração em que eu mais persisti, assim, 8 anos persistindo em uma oração. E Deus me atendeu na hora que Ele achou adequado atender. E é assim. Se você está orando, Deus vai atender na hora que ele achar adequado atender. Isso eu estou te contando, não é só para você saber, ai, que linda a forma como eu conheci meu esposo. Mas é a mensagem é a seguinte, querido, querida, se você está orando por alguma coisa faz tempo e Deus não responde, não desista. Você continue orando, no tempo adequado, Deus vai responder. No tempo em que ele achar adequado. Na hora em que ele achou que eu estava preparada para ter o meu marido, ele me enviou o meu marido. Ponto final. Assinado Deus. Entendeu? Não vai tentar você tentar realizar o milagre, né? Tipo assim, daí você sai tipo uma metralhadora giratória. Daí você atinge um louco ali. Atinge um louco, pega ali. Ai, Jesus Cristo. Né? Arrasta o cara ali com uma garrafa de cachaça na mão. Ai, que bênção de Deus. Se você ama Jesus e você está orando por alguém, se essa pessoa não ama Jesus, eu não te garanto que foi Deus que mandou. Então, você se ligue na fita. Alguns vão dizer, quem sabe, né? Você não sabe, você não é Deus, você é Deus. Não, sou Deus. Enfim, mas persista, isso seja na vida sentimental ou não. Para mim, a minha área mais difícil era a área sentimental. Para você, pode ser a sua faculdade. Eu tinha uma amiga que o sonho dela era fazer uma faculdade, mas como foi difícil essa guria entrar numa faculdade? Nunca vi. E ela é uma pessoa muito inteligente. Então, cada um tem as suas lutas. Na área em que você ora, Deus ele pode fazer. E vai fazer, quando quiser. Quando quiser. Muito bem, continuando, daí voltando para o caos, saindo das, né, das estrelas e arco-íris e glitter. Então, era assim. No meu mestrado, tem lá na pós-graduação da UFPR, existem determinadas normas. E uma dessas normas é o seguinte, você pode pedir até 6 meses de trancamento do seu curso em caso de você ficar doente. Então, tipo assim, a doença ela tem um prazo, entendeu? Né? Você pegou ali, sei lá, lepra. Opa, 5 meses e meio. Vai saindo, que você tem 6 meses e eu tenho que voltar. Não é assim. Mas é como a burocracia trata as doenças. Quem disse que essa doença que eu estava sofrendo, ela respeitava prazo? Não respeita prazo. Aí que o meu orientador foi lá e tá, nós pedimos o prazo, e o prazo venceu. Aí, quando venceu o prazo, meu orientador, que é espanhol, me disse assim, Marina, não se preocupa. Você sabe que é como se uma jamanta tivesse atropelado você. Você não tem como lutar contra uma jamanta, entende? Não tem como lutar contra uma jamanta quando ela está passando por cima de você. Você é atropelado. E não é uma derrota isso. Não é uma derrota. Não é uma derrota. Não é uma derrota isso, Marina. Não encare como uma derrota. Na tua qualificação, você foi assim, você foi assado. E, sabe, encheu minha bola para eu não ficar, não cair estatelada no chão. Ele dizendo, deixa isso. Abandone o mestrado, não conclua o mestrado. E ele falou aquilo assim, e o meu olho arregalou assim na minha cara. Falando o quê? Eu me lasquei toda para desenvolver essa pesquisa e agora eu vou perder? Mas como, foi assim, era uma coisa assim que ele estava falando para mim e era o que estava falando na minha cabeça. Vou perder minha pesquisa? Mas como que eu vou fazer? Meu Deus, aí eu vou ter que começar o mestrado tudo de novo, mais 2 anos. Deus livre, e meu doutorado vai ficar para quando? Ah, meu Deus, que eu não posso, que eu não sei o quê. E ficava aquela coisa assim, mas como que eu vou fazer também? Porque eu não tenho força mais. A mente não vai. Mas não sei o quê, mas eu... Olha, eu lembrei naquela hora das minhas origens neopentecostais e dei um passo de fé, galera. Dei um passo de fé, sério. Eu dei um passo de fé, porque eu sabia que eu não tinha condição de terminar. Mas eu falei assim, olha, Jorge, eu não aceito isso. Você fala que não é derrota? Para mim é derrota, sim. Para mim é. Se eu olhar para trás na minha vida e ver que eu não concluí o meu mestrado, porque doença me atrapalhou, eu não vou conseguir mais pôr minha cabeça no travesseiro em paz. Não vou. Semana que vem a gente conversa e eu vou te dizer o que eu vou fazer. A gente foi, fui com meu esposo e tudo mais, e falei, olha, Jorge, você vai fazer o seguinte, por favor. Você vai pedir para o colegiado mais um prazo. Vai pedir para eu defender essa dissertação até o final do ano de 2013. E isso eu estava no começo de outubro, hein? Até o final de 2013, eu vou defender essa dissertação, escrevi o meu próprio punho, me comprometendo do que eu ia defender. Vou. Você pede e tal, coloquei lá meus atestados, meu diagnóstico do psiquiatra e tudo, e argumentei, chorei, lamentei, mandei até uma carinha triste de boneco chorando. E aí eles me deram o prazo. Só que o que, que aconteceu? A Marina ganhou um prazo para quê? Para fazer um trabalho de um ano em dois meses, estando doente. Agora a igreja diz, ó. Trabalho de um ano em dois meses. Só que é o seguinte, tinha uma coisa que eu sabia e que eu vou contar para vocês. Eu sabia quem tinha me colocado naquele mestrado. E era Deus. Eu estava terminando o quarto ano da minha faculdade e eu já queria emendar com a pós-graduação. E tinha uma relação de livros assim para estudar, que se vocês vissem assim, você ia falar, ah, eu vou para Nárnia, cara. Eu vou para Nárnia, eu não vou, não, que posso. Partiu Nárnia, falar com Aslan. Né? Não quero saber, vou lá reinar. E eu não li nenhum livro. Porque eu estava terminando as minhas aulas, estava terminando disciplina, eu estava trabalhando, estava pesquisando. Eu estava trabalhando na prefeitura, carga horária, 40 horas semanais, dia inteiro, todo dia, dormindo pouco. Deus sabia. E daí, um dia antes da seleção do mestrado, o que aconteceu? A Marina pegou um dos livros, que estava em toda a relação lá de uns 20, e falei, vou ler alguma coisa, vou ler esse livro hoje. Li dois capítulos e parei. Não aguento mais ler, estou cansada demais. Realmente eu estava, não fiz corpo mole aquele ano. Estudei muito em 2010. E o dia seguinte era o dia da prova. E aí o que aconteceu? A Marina foi fazer a prova. Adivinha o que caiu na prova? Tudo que estava nos dois capítulos que eu li. E apenas isso, nada além disso. Alguns chamam de cagada. Eu chamo de milagre. Só o que eu estudei estava na prova. E eu passei. Só que tinha uma parte que era entrevista. Você mostrava o teu projeto de pesquisa e você tinha que apresentar ele para três professores doutores. Imagina, você é um graduando ali falando, tipo, os três professores doutores ali. Gente, eu esqueci o meu nome. Qual o teu nome? Marina. Sério, eu não lembrava quem eu era, não me lembrava o que eu pesquisava, não lembrava nada. E gaguejei feito um sei lá o quê, gente. Sério, gaguejei feito um sei lá o quê. E eu saí de lá, falei, nossa, que desastre. Nossa. Mas falei assim, Deus, é o seguinte, se for da tua vontade que eu entre nesse mestrado, então eu vou passar. E se eu não passar, é porque não era da tua vontade, porque eu tenho um projeto de pesquisa lá e eu não consegui apresentar, é verdade. Não consegui apresentar. Mas o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser eu lá dentro, amém. Saiu o resultado e a Marina estava lá dentro. Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus com força. Glória a Deus. Sabe, o Senhor foi bom. Me colocou lá dentro. Foi maravilhoso. Então, eu sabia quem é que tinha me colocado lá dentro. Porque eu falei, se o Senhor quiser, eu entro. Se o Senhor não quiser, eu não entro. e que seja feita a vontade do Senhor. E amém. Então eu pensei, se eu estou num processo, né, dessa minha pós-graduação, em que Deus me colocou lá dentro uma guria crente que fala para todo mundo, eu sou cristã ortodoxa e vocês lidem com isso como vocês quiserem, eu não tenho problema nenhum, isso é problema de vocês. Vocês querem abolir a família? Eu não quero, Deus criou a família e o que Deus criou vai durar até enquanto esse mundo durar. E eu sempre falo, glória a Deus, Deus te abençoe, Jesus isso, Jesus aquilo. E essa garota que fala Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, ela vai ser motivo de chacota, envergonhar o nome de Deus ali? Como aquela que não conseguiu? Enquanto todo mundo que era ímpio conseguiu, a crente não conseguiu? Era isso que eu estava pensando. A crente não conseguiu? Não, a crente consegue, sim. E a crente ficou lá, tendo ataque de pânico, terminava o ataque de pânico e ia lá estudar nos últimos 2 meses da minha pesquisa. Eu fazendo sofridamente, foi muito sofrido, foram os 2 meses mais difíceis da minha vida. Quando você decide não se entregar, existe um preço a pagar. Existe um preço. Você está disposto a pagar o preço? Mas vê Deus honrando você também. Porque tem um preço, mas no final tem aquilo que Deus preparou. E eu terminei. Nossa, como foi difícil, gente. Ai, se eu pudesse expressar em palavras como foi difícil. E eu terminei, entreguei para a minha banca, e uma das mulheres, ela olhava assim, na minha qualificação, ela... É o jeito dela, é o temperamento dela, ela faz isso com todo mundo, mas eu tenho pavor de gente assim. Ela olhava assim, e olhava para mim, tipo, que porcaria é essa? Hã? Sério que você mandou eu ler isso aqui? Era tipo, o olhar dela era tipo isso. Então, você vai para uma banca já pressionado, né, com medo do teu trabalho, mas com medo da pessoa que está na banca, medo. Ai, Cristo Jesus. E aí, entreguei. Fiquei ali, né, aquela tensão. E uma semana antes da minha banca, teve uma música que me sustentou, assim. Que foi Amazing Grace. Vocês conhecem, né? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Que maravilhosa graça que salvou uma miserável como eu. Uma vez eu fui cega. Uma vez eu estive perdida e agora eu fui encontrada. Eu era cega e agora eu posso ver. E Deus me sustentou, sabe, com aquela canção. Um dia antes, assim, da banca, eu passei mal. Passei mal. Mesmo. Mas no outro dia, no dia da banca, chega o dia da banca, assim, o dia D. Eu acordei com uma paz no coração que não tem como explicar. E eu era uma pessoa assim, eu contei para vocês da sacola de remédio, cara. E aquele dia eu não precisei tomar nenhum calmante. Eu passei por tudo aquilo sem tomar um calmante. Uma pessoa normal, que não está doente, ela já fica virada num que é aquilo no dia da banca dela. Imagine eu que estava ali enferma. Vai um calmantinho, Marina, um diazepanzinho. Vai bem. Não tomei. Falei, não, só vou tomar se precisar. E aí o Pipe foi na minha banca também. Pipe foi, eu enchi tanto o saco dele. Falei, não, Pipe, você tem que estar lá. Ai, filha, não sei se vou lembrar. Eu te lembrarei. Serei aquele despertador diário. Pé, falta 3 dias. Pé, 2 dias. E ele foi. Foi lá. E eu fui assim, olha, seja qual for o resultado, e a minha mãe, olha, minha mãe ela tinha comprado salgadinho, refrigerante, e bolo, e você imagina deles lendo a ata e falarem reprovada. Daí você faz o quê com toda aquela festa que você levou? Daí eu pensei, bom, pensando nos, né, nessa... Putz, imagine se eu não sou aprovada. Daí eu fui lá assim, seja qual for o resultado, nós vamos comemorar porque Deus me trouxe até aqui. Eu fui até o fim. E essa vai ser a vitória que eu vou comemorar, porque a mão de Deus me trouxe, porque força minha eu não tinha, e não tinha mesmo. Quando faltar força para você, pede de Deus, que Ele te dá. Tinha 21 pessoas me assistindo. Não é comum ter tantas pessoas assim em banca, mas eu fiz toda a minha família aí. Só não levei meu filho canino, porque senão ele ia fazer xixi em todas as mesas. Ia ficar latindo para mim lá. Mas levei todo mundo, minha avó, meu avô, o pessoal de Joinville, minha família veio, todo mundo veio. E eu decidi que só o que eu queria é que todo mundo soubesse que o que eu aprendi nessa pós-graduação é que só o Senhor é Deus e que Ele é digno de glória. Então, eu comecei como eu sonhava a minha defesa. Eu comecei lendo a tradução da Amazing Grace. Para louvar a Deus. Apresentei, o meu orientador disse, você tem 20 minutos. Eu falei, ah, beleza, uma hora e meia. Também, você faz 3 anos uma pesquisa, 30 minutos por cada ano, gente. 30, 30, 30. Tá, beleza, quando termina uma banca, eles expulsam todo mundo da sala e fazem você ficar lá fora esperando o resultado enquanto os três conspiram contra você. E era... Um professor doutor em geografia, uma doutora em direito e uma doutora em sociologia. Os três conspirando contra mim. Não, em antropologia. E eu lá fora, né? Daqui a pouco entramos lá e ele leu a ata. E a Marina foi aprovada. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aí. Glória a Deus! Ai, ânimo, ânimo! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Apesar de tudo aquilo, era a mais nova professora mestre em geografia formada pela instituição. E, no final, eu quis louvar a Deus mais uma vez. Já tinha levado até meu violão. Eu falei, ué, existe a possibilidade de eu não passar, mas existe a possibilidade de eu passar. Violão. E cantei. Por tudo que tens feito... Os Tru não conhecem essa música? Conhece, né? Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens. Te agradeço. Mulheres. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele ajuda no possível, mas ele também faz o impossível. Tua mão não alcança? Para de deixar que o resto que estica é a mão de Deus. E alcança. Em nome de Jesus, creia. Creia nisso. Eu tive a oportunidade de louvar o Senhor em um lugar muito especial. Era uma sala em que eu fiz a minha pós-graduação e toda aula que eu ia tinha uma chacota com Deus. Sabe esses lugares peste que você costuma frequentar? que você não pode sentar ali, que Deus é profanado ali. E eu ficava assim, ai, meu Deus, é hoje que eu vou quebrar a cara desse professor, é hoje. Sangue de Jesus. E ali naquela sala eu tive a oportunidade de louvar a Deus. Vocês querem profanar, mas eu louvo. Eu e a minha família. Fomos lá, nós em 20 pessoas, cantando e adorando Deus lá, tudo acrentaiada lá. É nós na fita. É nós mesmo. E como você está hoje, Marina? Bom, quando eu passei, caiu uma bigorna aqui, pam, e outra aqui. Sem duas bigornas nas minhas costas, claro que o meu quadro clínico melhorou, né? Eu pude abandonar o Rivotril. Ah, não estou tomando Rivotril, estou tomando Lexotan ainda. Mas já vou abandonar, porque você não pode deixar, nunca deixe remédio de um dia para o outro, jamais. Você está proibido, sob pena de excomunhão. Tá? Não. Você deixa paulatinamente um remédio, principalmente quando ele é a tarja preta. Tá? Não pirem. Não pirem. E, olha, eu queria... falar algumas coisas para vocês. Hoje eu tô bem melhor, gente. Hoje eu estou sarando mesmo. Eu estou tratando a depressão, estou tratando. Marina, você foi totalmente curada já? Não. Mas uma hora eu vou estar curada. Está melhor? Muito melhor. Estou tratando a depressão, sob orientação do meu psiquiatra. Tudo certinho, religiosamente. É certinho, gente. Tá? E Deus está fazendo. Deus está fazendo. Tem que entregar na mão de Deus, tem que aprender a dizer não. Né? Tem que muita coisa mudar. Mas sobre esses caos, assim, eu contei para vocês um caos que eu passei, até a conclusão assim, do Infernésio, que foi uma grande vitória. A conclusão disso foi a vitória. Né? Passei pelo caos muitas lutas, muitas batalhas aqui, muitas batalhas, para controlar sua própria mente. E uma canção, existe uma canção do Donnie McClurkin, que é um cara muito abençoado. Hoje ele é pastor de uma igreja, e ele é ministro de louvor também, daqueles corais maravilhosos, sabe? A negada, tudo cantando, arrebenta mesmo, te humilha. Você fala, não, vou largar a música de vez. E se chama I Will Trust You, Lord. Eu vou confiar em ti, Senhor. E é uma música que é como se Jesus estivesse cantando. Mas hoje eu gostaria que você encarasse isso como se Jesus estivesse lendo. Como se Jesus estivesse te perguntando. Como se Jesus estivesse falando com você. Então, você presta atenção no que eu vou ler para vocês. Eu sei que a fé é fácil. Jesus falando para você. Eu sei que a fé é fácil quando tudo está indo bem. Mas você pode continuar crendo em mim quando a sua vida estiver um inferno? Quando tudo à sua volta parece que está rapidamente desvanecendo? Só uma coisa eu quero realmente saber. Você vai permanecer firme na minha palavra? Em meio ao caos? Contra todas as probabilidades, você vai acreditar no que eu falei? Você vai? Você vai acreditar naquilo que parece impossível? Você vai lembrar que é impossível para você e que para Deus não há nada tão difícil? Você vai receber todas as promessas que eu fiz? E se você se ferir? E se você chorar? E se não der certo da primeira vez que você tentar? E se você me chamar e não me sentir por perto, você vai continuar crendo em mim ou você vai temer? É o que Deus quer saber de você. No meio ao caos, o que você vai fazer? Você vai abandonar Jesus porque você não podia estar passando por isso, porque você é filho de Deus? Ou em meio ao caos, você vai perseverar, apesar de toda a dificuldade? O que você vai fazer? Responde aí para si mesmo. O que você vai fazer agora? Agora, nesse momento difícil que você está passando. Tem muitas pessoas aqui passando por um momento difícil, acredito. O que você vai fazer? Você vai correr? Vai regar? Vai pedir arrego? Vai pedir pinico? Quem disse que ia ser fácil? A tua herança é Deus. E a tua coroa está na eternidade. A minha resposta é, sim, eu confiarei em ti, Senhor. Qual é a sua? Qual é a sua resposta? Eu gostaria mesmo que vocês levassem isso para vocês, para a vida. Porque vocês vão passar por caos. Se você está passando, eu creio que Deus trouxe essa palavra para você. Mas se você não está passando, você passará. Não, não é uma praga, não é a praga do dia. Não é a praga do dia. Mas é uma realidade. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Tá? Coragem, é o que eu digo para vocês hoje. Para eu finalizar, eu queria deixar três mensagens para três grupos de pessoas. Bem específicos. Para aqueles que são meus companheiros de barco, os depressivos, é para vocês agora. Lá vai a primeira. Parem de fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Parem de dar sorriso amarelo, pelo amor de Deus. Nunca ninguém vai saber que você está depressivo se você não parar de sorrir. Para. Você está triste? Fica com cara de triste, fica com cara de bunda, até alguém tomar vergonha na cara e perguntar o que você tem e te ajudar e cuidar de você. Ok? Você precisa de cuidado. Vai procurar tratamento. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Pare de negligenciar você mesmo. Não se abandone. Eu dei aqui o meu exemplo para você não seguir. Não se abandone. Isso aqui é um exemplo do que não fazer. Não abandonar a si mesmo. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que aprender a dizer não. Ah, mas eu tenho o que fazer. Não, nada é obrigatório nessa vida. Se você morrer hoje, o que vai acontecer com esse compromisso que você tem? Ele vai ficar. E o mundo vai continuar girando igualzinho, o sol vai continuar nascendo do mesmo lado e se pondo do mesmo lado. Tudo continua igual, meus queridos. Então, nada é obrigatório. Você tem que pegar uma grande peneira e pôr o seu morro de responsabilidades nela e deixar cair assim algumas ali, o resto você joga fora. Peneira aí. Começa a dizer não, aprenda a dizer não. Não, não, não, não. Se desvencilha da obrigação. Ah, porque eu quero abençoar fulano, porque eu quero acompanhar ciclano. Eu era assim, eu quero abençoar fulano, acompanhar ciclano, não sei o quê, não sei o quê. Você acompanha alguém se você se estiver dentro da sua possibilidade. Se não, você dobra o seu joelho e ora por essa pessoa. Já é uma grande coisa você orar por essa pessoa. É uma grande coisa. Ore. Tá? Não fique querendo carregar o mundo nas costas. Não dá. Não dá. Tá? Começa a delegar a tarefa. Você não precisa fazer tudo você. Para mim, o meu lema era, quer que saia perfeito? Faça você mesmo. Agora, o meu lema é, pode não ser tão perfeito assim. O importante é estar em paz. Né? Tenha mais tempo para você. Pega as amigas. Sabe as amigas? Pega as amigas. A Giovana sempre faz isso. Ó, começa a andar com a Giovana e com a Aninha. É, as duas, eu sempre vejo foto delas com as amigas. Elas estão direto com as amigas. Se você quer amigas, ande com as gurias aqui, ó. Tá, ó, levantem a mão, Giovana e Aninha. Quem quer amigos aqui? Então é só falar com o grupo aqui da frente, tá? Mariana, Aninha, tá? As gatinhas aqui, filezinha. Tá? Ou com os amigos. O mais amigável da igreja que eu conheço é o Belete. Por favor, levantar a mão. Quem quiser amigos, falar com o Belete. Tá? Mas arrume tempo para você e arrume amigos. Perdoe também, porque às vezes a depressão vem de uma falta de perdão. E não esqueça que você ora o Pai Nosso lá. Ou se você não ora, ainda está na sua Bíblia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Se não perdoa o devedor, você quer que seja perdoada a tua dívida ou... Perdoe, porque isso pode ser uma fonte da tua depressão. organize o teu coração também, tá? Monstro do armário, onde você põe? No armário. Passado fica no passado. Para de ficar aquela nostalgia. Ai, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Não, passou a aurora da tua vida, querido, passou. Passou. Dê adeus ao passado, tá? Descendo o bracinho. Vive o hoje. Jesus disse o quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Para de ficar vivendo o amanhã. Ah, não, é que eu serei. Se você acabar de atravessar a rua aqui e virar patê embaixo de um caminhão, não será nada, será jaz aqui fulano. Entendeu? Então, vive o hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. E mais uma coisa para terminar de falar para os depressivos. Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Para de ficar, ai, que preocupação. Ah, isso resolveu muito a sua vida. Nossa, sua preocupação está indo na sua frente resolver os seus problemas. Não, quem vai na frente é Deus. Então, é bom dobrar o joelho, botar a preocupação diante dele e ele vai resolvendo. Agora acabou de vocês. Começa com os amigos e familiares dos depressivos. Algumas pequenas dicas. Ajudem, por favor. Tá? Se você tem um amigo, se você tem um familiar depressivo, ajude. Faz companhia. Tá? Arranca essa pessoa da cama. Ela precisa que se faça isso, porque ela não levantou da cama, porque ela não consegue. Não é por vadiagem. Não é preguiça. É porque ela está doente. Tá? Essa pessoa não é louca também, não é maluca. Ela só está com uma doença psicossomática. Tá? Faz companhia, arranca da cama, tá? Leva no médico, vai junto no psicólogo. Faça isso, faça esse pequeno esforço para você ter a pessoa que você ama ali bem, tá? Seja um ombro amigo, tenha paciência. A gente precisa de paciência das pessoas. Ai, não aguento mais aquela guria chata. Se você não aguenta mais aquela guria chata, aquele cara chato, não fala isso para ela, você sorri para essa pessoa. E você conversa com os seus outros amigos e faz uma escala, tipo, até eu não aguento mais, daí você me liga e passa para o outro. E vai fazendo isso porque essa pessoa precisa de você. Não se esquive. Todo mundo aqui tem um amigo depressivo, então é para todo mundo. Não se esquive. Deus está vendo. E outra, tá? Só mais uma dica para vocês. Parem de dizer frasezinha de motivação. Tá? Se você disser, olha, macarrão, cadê o macarrão? Sabe, lançar a praga do dia do macarrão que ele lançou no Facebook. Que o diabo apareça de noite e arrancar todos os seus dentes. Não, não vou lançar praga. Mas, olha, sério, gente. Tenha um temor a Deus e não digo mais frases de motivação, tipo assim, ei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Uma porrada na sua cara, se você disser isso. Eu desejo que o depressivo tenha força para fazer isso em você. Não fale. Tá? Não é de Deus isso. Isso é do capeta. Não diz assim, olha o que eu ouvi. Olha o que eu ouvi. E se você fala alguma coisa parecida do gênero, você é um peste. Ei! Aperta o botão que está emperrado aí na tua vida para você seguir em frente. Espera aí. Cadê? Como se eu fosse responsável por estar doente. O seu amigo fosse responsável por estar doente. Um depressivo fosse responsável por estar depressivo. Não está. Você não escolhe ficar com gripe. Ah, acho que eu estou afim de ficar com uma gripe hoje. Daí você sabe... Você não decide ficar com gripe, você não decide ficar com câncer, você não decide ficar com doença nenhuma. Ninguém quer ficar doente. Um depressivo também não é exceção. Não diga, então, frasezinhas pestes assim, porque isso não resolve. O que resolve é a tua atitude de ser companheiro, de ser amigo, de ir fazer acontecer. Ai, é que eu não quero me tratar. Você obriga seu amigo a se tratar. Obrigue. Eu sempre consegui obrigar meus amigos a fazer as coisas. Sempre consegui. Minhas melhores amigas, eu obrigo. Pirou? Obrigo. Ah, não quero. É porque está pirado. Vai lá, vamos lá. Se tratar. Não vou deixar você se abandonar, tá? Você pode não estar se abandonando, mas se o seu amigo se abandonou, assuma a sua responsabilidade. E para toda a igreja, procurem saber como estão realmente os irmãos em Cristo, tá? A gente tem que parar de dizer oi, tudo bem, esperando ouvir um tudo. Tudo bem. Todo mundo quer falar oi, tudo bem? Tudo bem. E tem muita gente dizendo tudo bem e não está nada bem. Tudo bem, chega em casa. Isso é em todo lugar. Gente que deu um sorriso ali, no outro dia você tem uma notícia ruim da pessoa. Tá? Então, se a gente fizer a nossa parte, nós podemos todos ser curados. Nós podemos todos estar sãos. Nós podemos todos, sabe? Somos amigos, amigos do bem, amigos do bem. Então, tá? Se isso é um corpo e a gente está ligado, isso tem que valer. Isso tem que valer. Tá? Se eu perguntar para você ou qualquer um dessa igreja, oi, tudo bem? Não está tudo bem? Então não responda que está tudo bem. Não, não está bem. Não. Está tudo bem? Não. E você? Eu estou bem. Ou não, não estou bem. Então vamos os dois ali formar uma dupla sertaneja? Não. Vamos os dois procurar alguém que está bem ali para ajudar a gente. Vamos trocar experiência? Amém, queridos? Você vai se abandonar? Não. Não. Ela fala, mas a gente perdoa, porque a gente acompanha pelo Facebook, que ela não está se abandonando, não. Ela se enganou. Você vai se abandonar? Você vai abandonar o seu amigo? Que bom saber. Deus, você ouviu? Todo mundo aqui falou não. Que assim seja, que assim seja. E que a glória de Deus possa brilhar na vida de cada um de vocês. Que coisas grandes Ele possa fazer. Que Ele possa curar você. Se você está enfermo, seja qual for a tua doença, que Deus cure você em nome de Jesus. Se você precisa de direção, que Deus te dê a direção em nome de Jesus. Se você precisa de força, que a sua força seja sempre o Senhor e Ele te acrescente em força. Se você precisa de sabedoria, que Ele te dê. Amém? Vamos orar, então, podemos ir para a nossa casa. Querido Deus, obrigada por esse momento. Eu espero, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha tocado em várias vidas aqui, em todos aqui. Porque não foi para um ou outro isso, Senhor, foi para todo mundo. Que todo mundo tenha se sentido encorajado, Senhor, porque só o Senhor é Deus e porque o Senhor não nos abandona nos nossos momentos de caos, nos momentos caóticos. O Senhor está ali. No vale da sombra da morte, o Senhor está conosco quando a gente está passando por ele. Em todo momento difícil e também nos momentos fáceis, o Senhor está ali. Nós nunca estamos sós e nós te louvamos por isso. Te louvo pela vida de cada um aqui, Senhor, e que o Senhor possa escutar as orações de todos, Senhor. Inclusive aquelas orações que não saem da boca. Aquela oração que é um grito aqui do coração, o Senhor consegue ouvir. Que o Senhor consiga ouvir o grito do coração, dos corações que gritam aqui dentro. Que o Senhor possa abençoar nós todos, Senhor. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa fazer com que a gente se importe mais uns com os outros. Que a gente tenha mais responsabilidade para com os irmãos em Cristo, para com os nossos amigos, familiares. Para que a gente tenha equilíbrio, Senhor, quando a gente for lidar com a nossa vida com Deus, nossa família, trabalho, ministério, nossa vida pessoal. Que a gente possa administrar todas essas áreas necessárias na nossa vida com sabedoria e com equilíbrio. Que a gente aprenda a dizer não. Que a gente não seja tão atarefado assim, porque a gente pode não ser. E que o Senhor nos oriente nisso, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos despeça agora em paz. Tua presença, que a Tua presença nos acompanhe e que o Senhor nos proteja, Senhor, de todo mal e nos leve até as nossas casas, Senhor, em paz e segurança. Que o Senhor abençoe os nossos pastores, Senhor, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam nesse momento. Que o Teu poder os alcance, Senhor, e os abençoe poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser conversar, se você precisar de ajuda, se você... pode contar comigo, tá?